Todo mundo? Então vem pra melhor. A Interativa Telecom vai sortear 5 TVs de até 50 polegadas. É a Copa Interativa. Você fica turbinado com a melhor internet e ainda concorre a prêmios. Mas atenção, só participa da promoção quem pagar o boleto até a data do vencimento. Copa Interativa, vem pra melhor e concorra a prêmios todos os meses. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou, até gringo sambo negou. E seus parantes, a pisadinha pra tocar o coração de você. Venha para a Adacred Financeira, empréstimo consignado, rápido, fácil e seguro, e dinheiro na conta em até 24 horas. Você aposentado ou pensionista do INSS, procure seu Antônio Raimundo. Atendimento com advogados às terças e quintas. Estamos aberto a partir das 8 horas da manhã. Telefone para contato 86 99523 9039, 86 99574 3340. Precisa de dinheiro e não sabe o que fazer? Fale com a gente. Adacred Financeira, Avenida João Ribeiro de Carvalho, bairro Cajueiro, próximo à Igreja Assembleia de Deus, em Amarante, Piauí. ZYI 903, 1460 kHz, Rádio Cultura M, Estúdios, Avenida João Ribeiro de Carvalho 99, Centro. Transmissores no bairro Areias, com 1000 watts de potência. Telefones 86 3292 1129 e 99589 6515. WhatsApp, e-mail, Rádio Cultura de Amarante PI @hotmail.com. Rádio Cultura de Amarante, a rádio do povo. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quem quiser desta água, Jesus tem para dar. A fonte está correndo para todos saciar. Quem beber desta água, jamais sede terá. Assim Jesus falou, eu posso confirmar. Como disse meu Jesus, assim aconteceu. Quando eu aceitei, esta fonte em mim nasceu. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quando eu bebi da água que Jesus me deu, também dentro de mim uma fonte nasceu. A palavra de Deus é fonte de amor. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os amados irmãos na paz do Senhor por esta manhã, querendo também cumprimentar os nossos amados ouvintes, amigos, aqueles que sim têm permanecido na sintonia da programação da Assembleia de Deus. Meus queridos, nosso bom dia para todos que assim já despertados estão para as suas atividades, tá bom? Que Deus nos abençoe no decorrer deste dia, que o nosso dia venha estar sendo guardado pelo nosso Deus o Todo-Poderoso, amém? A Bíblia diz que Ele guarda, irmão, protege e nos assegura, amém? Então que você tenha um dia extremamente abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Nós vamos começar a dar início à programação por esta manhã, manhã da quinta-feira. Quem vos fala por esta manhã é o presbítero irmão Júnior, que está na frente ali do trabalho, no, Novo Amarante, né? Tô tendo a oportunidade de estar ali no Novo Amarante e ao decorrer da programação, nós vamos estar aqui fazendo nossos convites, né? Para você que reside ali no Novo Amarante, é morador, né? Ali daquele bairro, né? Chamado Novo Amarante, né? Você desde já é nosso convidado, né? Para estar ali presente conosco hoje mesmo, né? Nesta quinta-feira abençoada, a partir das 3 horas. Nós vamos aqui no decorrer da programação, nós vamos aqui anunciar, né, a nossa atividade, as nossas programações, tanto das congregações como também da Assembleia de Deus, a qual está na direção nosso pastor, presidente, pastor Valdir Borges e missionária Efigênia, sua esposa, amém? Está aqui as nossas considerações, nosso bom dia para o nosso pastor. E a paz do Senhor para o nosso pastor Valdir, juntamente com a sua esposa. Aqui nós deixamos a paz do Senhor, tá? Pastor Valdir. Meus queridos, nós vamos ouvir um hino por esta manhã. Desde já vamos começar ouvindo um hino, né? E este hino, como é de princípio, né? Quero deixar aqui nossos cumprimentos, pastor Jário, irmã Samanta, né? Meus queridos, Deus os abençoe aí, em nome de Jesus, em todo este trabalho, no desenvolvimento, no crescimento. Que Deus continue a ser abundante nas vossas vidas, tá bom? Acentuamento, Arara, Mimbó, né, vizinho ali, né? Nós queremos deixar os nossos cumprimentos a todos que assim estão na sintonia da programação, né? Rádio Cultura AM, você que está sintonizado conosco, nós estendemos o nosso bom dia, que Deus vos abençoe e que a paz do Senhor venha estar recaindo todos os dias sobre a vossa vida, tá bom? Nós queremos oferecer esse hino para todos que já permanecem na sintonia e queremos aqui deixar para todos que estão ouvindo aí no Mimbó, né? Aqueles que são desconhecidos nosso, né? É um prazer, né? Estar direcionando, né, cada programação, né, direcionando a vossa pessoa na intenção de fazer-vos entender que a palavra do Senhor é aquela que resulta em salvação, tá? Por intermédio de Jesus Cristo, tá bom? É um prazer, é privilégio da Assembleia de Deus, não só da minha pessoa, mas de toda a Assembleia de Deus, irmão, que tem um propósito, um objetivo de anunciar a palavra do Senhor, tá bom? Esse é o nosso propósito, o objetivo de anunciar esta verdade, tá bom? Uma verdade, irmãos, que ela é digna de aceitação. Então você que está nos ouvindo, né, permaneça conosco. Quer participar do programa? Ligue para a Rádio AM, né, e Rádio Cultura, e você vai estar fazendo parte desta programação. Nós vamos deixar aqui o alô, nós vamos atender o seu pedido, né, de oração, quem sabe, pedido de louvor, nós vamos estar aqui, tá, atendendo a cada um de vocês que ligar. Então, se você tem vontade de participar, então esteja participando conosco, só ligar e nós estaremos atendendo ao senhor e à senhora, né, segundo a vontade de Deus. Vamos ouvir um hino, né, que vai tocar para todos os irmãos e ouvintes, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Vergonha, eu vou te honrar. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos aqui, desde já, começar a dar alguns anúncios ao decorrer da programação. Nós estivemos ontem ali no Novo Amarante, quarta-feira, né? Nós estivemos ali adorando e bendizendo o nome do Senhor, né? Tivemos a oportunidade de ter o nosso pastor presidente, o pastor Valdir Borges, nos prestigiando com a sua visita, né? E a gente é grato, né, pela presença do nosso pastor ali, né, se fazendo presente, contribuindo com o trabalho, né? Aonde ali, em nome de Jesus, foi uma bênção, né? E hoje, né, nós temos aí uma tarde de louvor. Você que está nos ouvindo, né, está de uma forma atenciosa nos ouvindo, obrigado pela atenção. Nós queremos dizer ao senhor e à senhora que a partir das 3 horas da tarde, você é convidado nosso, tá? Você é um convidado especial. Nós estaremos ali numa tarde de louvor no Novo Amarante, na congregação do Novo Amarante, congregação da Assembleia de Deus, né? Que está ali minha esposa, a Marina, presbítero irmão Júnior. Nós vamos estar facultando esse trabalho a partir das 3 horas da tarde. E você no Novo Amarante, que já está nos ouvindo, que nos conhece, você tem vontade de fazer uma visita para nós, nós estamos convidando a você, né, a se fazer presente. 3 horas da tarde, estamos ali numa tarde louvor. A preletora será missionária, mulher do nosso pastor presidente, pastora Efigênia. Ela vai ministrar a palavra do Senhor ali, tá? A irmã Nilda, ela vai louvar ao Senhor, né? E ali vai estar cantando e bendizendo o nome do Senhor. E todos nós que vamos estar presentes ali teremos a nossa oportunidade de adorar e bendizer o nome do Senhor. Então, não falte. 3 horas da tarde até as 5 nós estaremos ali, né, cultuando ao Senhor. E você é convidado nosso a se fazer presente ali em nome do Senhor Jesus. Sem esquecimento também, hoje nós teremos à noite o culto de adoração ao Senhor, ensinamento da palavra. O sobreiro que assim já está sintonizado na programação, lembrando que o nosso pastor já anunciou que haverá uma breve reunião ali, né, de obreiros para tratar de assuntos referentes ao trabalho, à obra do Senhor. Então, você que é obreiro, diácono, auxiliar, presbítero, dirigente de congregação, no culto de doutrina, né, não se esqueça que haverá uma reunião, então devemos estar presente ali, tá bom? Estejamos presentes ali a partir das 7h, 7h30, né, para o culto ali de doutrina, né, de ensinamento da palavra do Senhor. Meus queridos, nós queremos aqui deixar o nosso bom dia para Nova Olinda. Está ali o irmão Fantini, a irmã Iracema, sua esposa. Está ali os amados irmãos que estão cooperando com a obra do Senhor, tá? Nós queremos deixar o nosso bom dia, a paz do Senhor para todos vocês, tá? Nós queremos oferecer o próximo hino para os irmãos da Nova Olinda. Não só irmão da Nova Olinda, ali Boa Vista, né? Nova Olinda, né? Nós queremos dizer a todos vocês, Jesus ama cada um de vocês. E vocês são plano de Deus. Nós temos o objetivo aí de ir até a sua casa. Nos permita pregar o evangelho a cada um de vocês, né? Receba a palavra do Senhor, porque Deus tem algo para você na sua vida, tá bom? Nós queremos deixar para todo mundo Nova Olinda, os conhecidos, amigos que conhecem, a pessoa do presbítero, irmão Júnior, e aqueles que eu conheço também, nossa gratidão, né, por esta manhã de ter vocês na sintonia da programação. Então, nós deixamos aqui o nosso carinho, né, o nosso amor relacionado à palavra do Senhor. Que Deus abençoe as vossas vidas, todos vocês, tá? Que a paz do Senhor venha estar sobre vocês e que Deus vos abençoe em todos os dias da sua vida. Mas o mais importante é a vida eterna, que todos conquistem, venham, possam conquistar, descobrir a vida eterna por intermédio da palavra. Que Deus abençoe o trabalho na Nova Olinda. E este próximo hino é para todos os irmãos aí na Nova Olinda, Undigato, né, ali Bela Vista, vocês que estão aí na sintonia da programação, nós deixamos aqui para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.

presbítero Edivaldo Borges, com a sua esposa. Eu e minha esposa tivemos o prazer de conhecer. Meus queridos, nós deixamos aqui a paz do Senhor para todos vocês, tá? Saco da Cachoeira, né? Queremos deixar um bom dia para o Saco da Cachoeira, os ouvintes, né? Você que está nos ouvindo aí no Saco da Cachoeira, o nosso bom dia, paz do Senhor, tá? Para todos, né? Os irmãos que são membros da Assembleia de Deus aí no Saco da Cachoeira e aqueles também que não são membros, tá bom? Todos os residentes aí, que residem na cidade, no interior Saco da Cachoeira, o nosso bom dia para você, tá bom? Que Deus nos abençoe, tá bom? Meus queridos, nós queremos deixar o próximo hino aí, queremos oferecer para o Saco da Cachoeira, todos que estão aí, para todos vocês, de modo geral, tá bom? Esse próximo hino é para todos vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Jesus não mudou, é o mesmo de antigamente. Ele é ontem, hoje, amanhã e será para sempre. Ele quer hoje aqui operar, só precisa você dar lugar. Desemboca agora o teu vaso para o varão de branco poder te usar. Desemboca agora o teu vaso para o varão de branco poder te usar. Deus não pode operar aonde há iniquidade. É preciso consertar o altar para o varão poder trabalhar. Esse varão de branco é Jesus, que agora em nosso meio está. Ele está chamando os vasos quebrados para ser consertado, para ele usar. Ele está chamando os vasos quebrados para ser consertados, para ele usar. Quando a glória daqui sobe, logo a glória do céu desce. O fogo queima é tanta glória que o inferno estremece. É o movimento do Espírito que faz esse lugar assim. Receba agora o fogo santo, deixe o varão tocar em ti. Receba agora o fogo santo, deixe o varão tocar em ti. Aleluia. Deus não pode operar aonde há iniquidade. É preciso consertar o altar para o varão poder trabalhar. Este varão de branco é Jesus, que agora em nosso meio está. Ele está chamando os vasos quebrados para ser consertado, para ele usar. Ele está chamando os vasos quebrados para ser consertados, para ele usar. Quando a glória daqui sobe, logo a glória do céu desce. O fogo queima é tanta glória que o inferno estremece. É o movimento do Espírito que faz este lugar assim. Receba agora o fogo santo, deixe o varão tocar em ti. Receba agora o fogo santo, deixe o varão tocar em ti. Tocar em ti. Tocar em ti. Tocar em ti. Tocar em ti. queremos também nesta manhã cumprimentar o missionário, irmão Raimundo, diácono, irmão Raimundo, irmã Lígia, né? Ali no, na Lagoa, né? Nosso bom dia, Pai do Senhor, Isidora, irmã Fátima, todos que coletivamente formam esse grupo de obreiro aí, de irmãos, trabalhando para Jesus na Lagoa. Os irmãos da Arara, Entre os Morrinhos, Lagoa, Laje, esse povoado todo em geral. Nosso bom dia para todos vocês e a paz do Senhor, tá bom? Meus queridos, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, tá? Meus queridos, nós vamos atender aqui um pedido, né? A dona Edileuza, ela ligou da Avenida Francisco Lira. Ela pede para ouvir Bruna Carla, né? Advogado Fiel, né? Nós também estaremos mandando um alô para o irmão João Batista, ali no Bela Vista, né? No município de São Francisco do Maranhão, né? Ele está escutando o programa, meu amado, a paz do Senhor, um bom dia. E nós aqui em São Francisco do Maranhão, nosso bom dia para todos vocês, a paz do Senhor, para os amados irmãos, né? Irmão João Batista, Deus lhe abençoe, meu querido, por estar firme aí na nossa sintonia, nossa, participando da nossa programação. É um prazer, meu querido, ter o irmão conosco, tá bom? Deus lhes abençoe, em nome de Jesus, tá? Vamos ouvir Bruna Carla, em nome de Jesus. Pedras que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu. Glória a Deus. Meus queridos, queremos cumprimentar aqui a Igreja Assembleia de Deus aqui na Vaz, Presbítero Matéia, Presbítero Irmão Francisco, né? As irmãs, as esposas, os irmãos, a banda, todo os amados irmãos aqui no Alto Alegre e na Vaz, o nosso bom dia, nossa paz do Senhor. Meus queridos, nós estaremos atendendo mais um pedido. O seu Sebastião, ele ligou da Rua Guiguesa e pede para ouvir Aline Barros. Bem mais que tudo, destino a gente também quer oferecer para a Várzea, né? Ali os irmãos na Várzea, não só os irmãos, mas para todos aqueles que residem, moram, são nossos conhecidos ali na Várzea, no Alto Alegre, tá bom? Nosso alô especial nesta manhã, e nós oferecemos esse próximo justamente para todos, tá bom? Que a paz do Senhor nos abençoe e que Cristo venha estar sempre nos abençoando em Cristo Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor.

providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou. Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou. Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. E chegou. Glória a Deus. Meus queridos, vamos aqui para a palavra do Senhor. Eu quero dividir aqui com os ouvintes por esta manhã a palavra do Senhor. Eu te convido a meditar em algo de fato interessante que Deus colocou no meu coração. A gente vai lendo e Deus vai falando de uma forma, o Espírito Santo é sábio, e Ele vai falando de uma forma sábia ao nosso coração, trazendo-nos entendimento para que assim venhamos ser conhecedor da vontade de Deus, tá? Este é o propósito da palavra, né? Manifestado pelo Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que assim convence, nos dá entendimento acerca da palavra, né? Deus colocando uma palavra no meu coração, e aqui eu quero compartilhar com os ouvintes, né, que estão atentos. Eu peço a você, permaneça até o termo do programa. Tenho certeza que a palavra do Senhor, ela vai falar contigo. Ainda no livro de Jó, capítulo 2 e verso 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amém? Meus queridos, amados irmãos, nós temos visto muitos pregadores, né, pregando sobre a questão aqui de Jó, né, muitos ensinamentos acerca de Jó, da simplicidade de Jó, dessa humildade, simplicidade que Jó apresenta para cada um de nós, leitor, né? Como é que pode um homem ter no seu coração tanto desejo, né, de respeito, amor a Deus, né? Mas não quero me prender tanto a isso. Eu quero aqui que você entenda uma coisa que Deus colocou no meu coração. Então sua mulher disse, né, ainda conserva a tua integridade? A mulher de Jó, ela vai de uma forma, ela estava num pouco, não tão pouco, ela estava extremamente entristecida com a perca dos bens, com que sucedia Jó, os rebanhos, as perdas dos seus trabalhadores, dos seus empregados, tudo estava descendo em um ralo, ou melhor dizendo, descendo para o esgoto. Tudo estava indo embora, tudo estava escapando de suas mãos, né? Podemos dizer assim que, né, tudo estava indo como um sopro sobre a nossa mão, e aquela poeirinha que estava se evacuou. Então nós vemos que tudo estava indo de uma forma tão rápida, né, indo embora tão rápido. Então, a ponto dela entrar em desespero e faz uma pergunta a Jó, dizendo: até quando tu vai permanecer desta forma? Até quando você vai manter a tua integridade, né? E aqui o que eu quero abordar é o seguinte, né? No final do versículo ela vai dizer assim, ó: amaldiçoa a Deus e morre. Ela estava dizendo assim, olha, podemos interpretar aqui nesse ponto de vista a qual ela vai nos descrever, dizendo: amaldiçoa o Deus e morre. Era como se o Senhor, nosso Deus, fosse aquele que seria o culpado de toda a sua situação. Nós estamos sobre a terra E a Bíblia diz que crescemos, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. É? Tendo a oportunidade de vivermos até os 80, a partir daí damos canseiro. Parabéns para aqueles que viveram 90 e chegam aos céus 100. Meus parabéns. A Bíblia vai dizer, meu querido, que ao decorrer dessa história nós vamos crescer, né? E ao estarmos crescendo, nós vamos estar o quê? Vivendo a nossa vida, né? Ela vai culpar ao Senhor de toda a situação ocorrida sobre a vida do seu esposo, sobre seus filhos, sobre os rebanhos, sobre a sua riqueza. Ela vai apontar alguém como sendo culpado de toda a sua situação. Não é diferente. As dificuldades recaem sobre a nossa vida, as enfermidades recaem sobre a nossa vida, todo mal recai sobre a nossa vida, e nós sabemos disso, nós temos conhecimento disso, que nós estamos sobre a terra. E a Bíblia diz, meu querido amado, que jaz o maligno sobre a terra. A Bíblia diz, irmão, que há enfermidades, há tantas coisas que recaem sobre a terra, sobre a nossa vida. E nós aqui estamos, e muitos no lar, no momento de leito, no momento de dificuldade, sempre busca uma forma de culpar alguém pelo resultado da sua vida, pelo seu estado, pela sua condição de vida, pelo aquilo que ele está vivendo. Ah, ele está doente hoje por causa de fulano, por causa de Beltrano. Beltrano é o culpado, né? Então, a mulher de Jó, no momento de insensatez, ela vai dizer que o culpado, provavelmente o culpado seria Deus, por aquele estado. Quem você tem culpado por estes dias? Quem é que você tem achado que é o causador? Quem é que tem tido a culpa da tua situação? Por você estar de cabeça baixa, por você estar decepcionado com a vida, por você estar fragilizado, por você ter enfermo, por você ter um câncer, por você ter uma enfermidade que leva à morte. Quem é o causador? Quem é o culpado disso tudo? A Bíblia vai dizer que tudo isso tomou origem lá no princípio de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que por causa do pecado, por causa do nosso pecado, irmãos, essas maledicências nos cercam. A Bíblia diz que Adão pecou e por causa do pecado recaiu sobre ele a morte. O pecado recaiu sobre o homem. Quem é o culpado dessa decadência minha? Você. Não é o caso de Jó, né? Porque Jó estava sendo provado. Mas eu quero me prender aqui a esta pergunta que é apresentada pela mulher de Jó. Eu quero me prender a esta pergunta. Você... Nós somos o culpado desse mal recair sobre a nossa vida. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: o salário do pecado é a morte. Desde quando nós estamos permanentemente na atividade do pecado, estamos fragilizados, nós estamos encaixados no salário do pecado. E logo, logo estaremos recebendo a nossa recompensa. Tudo que semear, colherás. Se você é uma pessoa imprudente, você vai colher coisas que hão de recair sobre a sua vida no resultado da sua imprudência. A Bíblia diz que aquele que edifica a casa sobre a areia tornou-se imprudente. E a Bíblia diz que vem vento, vem chuva e recai sobre a casa e ela desmorona. Isto quer dizer consequência. Vem a adversidade, vem a tribulação, vem as dores, as angústias e recai sobre este desmorona. Então o culpado de tantas coisas estarem fazendo parte da nossa vida, não é Deus. Entenda que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela dura para todo sempre. Misericordioso é o Senhor, e a sua misericórdia dura-se de geração a geração. A misericórdia do Senhor vem de Adão. Deus teve misericórdia de Adão, misericórdia de Abel, de Caim, daquele povo todo até aqui agora. Deus ainda tem misericórdia até esta presente geração, porque a sua misericórdia dura de geração a geração. É por isso que ele na lei disse: visitarei até a quarta geração. Deus tem sido misericordioso. Então não venhamos levantar culpados sobre aquilo que está ocorrendo sobre a nossa vida, tá bom? Não venhamos levantar culpado pelaquela situação que hoje nós nos encontramos ou nós estamos. Com certeza existe um culpado, e este culpado somos nós, porque não entendemos a palavra do Senhor e não obedecemos a palavra de Deus. Jó foi provado, aqui foi um momento de prova, né, que a Bíblia nos deixa, que o homem é provado, né? E se você, meu querido, está sendo provado, não se esqueça que Deus é grande e a sua misericórdia dura para todo sempre. Não há prova que Deus deu ao homem que seja maior do que a sua capacidade, a sua força de suportar, tá bom? Deus é forte e ele nos dá vitória, tá bom? Então não existe culpado senão nós mesmos. Faça uma reflexão, né, acerca da palavra, veja, né, onde está o erro, reconheça o erro, busque ao Senhor, né, para que assim o Senhor venha resplandecer na sua vida e também trazer um novo dia, uma nova esperança de vida para a sua vida, tá bom? Meus queridos, nós queremos encerrar a mensagem aqui, né, em nome do Senhor, que Deus te abençoe de uma forma muito grande. Eu quero aqui desde já, em nome de Jesus, relembrar os irmãos, né? Sábado é Santa Ceia, nós estamos de Santa Ceia no sábado agora, né? Não se esqueça, os irmãos que estão ouvindo, Santa Ceia sábado, no domingo, também Santa Ceia nas congregações, né? Estejamos presentes em nome de Jesus, tá bom? Meus queridos, hoje, a partir das 3 horas da tarde, ali, tarde de louvor, você é nosso convidado. Não falte, por gentileza, os irmãos da nossa igreja, é feriado hoje, nos dê ali a sua presença para adorarmos e bendizer o nome do Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe por intermédio do nosso Senhor e Salvador e Cristo Jesus. Nós vamos orar pelos aqueles que estão assim de uma forma pedindo oração. Nós queremos desde já orar por você, tá bom? Fique aí na sintonia, nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos de graça, Pai querido, em nome de Jesus. Meu Deus, a tua igreja, Senhor, que é assim de uma forma atenciosa, Senhor, pede oração, todos os ouvintes que estão atentamente pedindo oração por esta manhã. Senhor, nós te pedimos neste momento para dar vitória, repreender, meu Deus, todo mal, toda maledicência, repreende, Senhor, meu Deus, salva, liberta, Senhor, meu Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, tua palavra foi pregada, que venhamos ter entendimento acerca disso, Senhor, meu Deus amado, vai de encontro, cura, liberta, mas o mais importante, Senhor, se alguém está certo da salvação, que ele permaneça na convicção. Senhor, se alguém deseja aceitar a Jesus nesta manhã, Senhor, eu te peço para receber a vida desta pessoa, Pai querido, nesta manhã, em nome de Jesus, Pai amado. Eu quero te pedir, Senhor, que no nome de Jesus, Pai querido, essa pessoa venha a ser recebida, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, restaura a sua vida, renova a sua vida. Nós te pedimos, Senhor, hoje guarda o nosso dia, nos protege, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, toda quarta-feira, congregação, nas congregações nós temos o trabalho, né, nosso cerco de oração no Novo Marante é na terça-feira, cerco de oração na sede é quarta-feira. Nós convidamos a você a participar do cerco de oração, é uma benção. Estão lá numa campanha as irmãs, né? e você é convidado nosso para participar nas quarta-feira. É, nas congregações de estudo da palavra na sexta-feira, você é convidado nosso para participar, tá bom? Então, fique todos com a paz do Senhor e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus e Deus nos abençoe. Amém. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos. ZYI 903, 1460 kHz. Rádio Cultura M. Estúdios, Avenida João Ribeiro de Carvalho, 99, Centro. Transmissores no bairro Areias, com 1000 watts de potência. Telefones: 86-3292-1129 e 99589-6515. WhatsApp: e-mail: Rádio Cultura de Amarante, PI, arroba hotmail. .com, Rádio Cultura de Amarante, a rádio do povo. A Rádio Cultura de Amarante apresenta mais um campeão de audiência com a qualidade da sua rádio. Cultura AM, 1460 kHz. Continue ligados. Aqui só toca sucessos. A partir de agora, você curte Momentos com o Rei. Momentos, Momentos com o Rei. Digo que te amo, não estou dizendo nada, não encontro as palavras do tamanho desse amor. Quando digo que te amo, que eu estou sentindo, e o que existe de mais lindo ainda é pouco pra esse amor. E se alguém me perguntar se é possível se medir o meu amor, eu vou falar que é o mesmo que contar com um conta-gotas, quantas gotas tem o azul do mar. Estamos juntinhos mais uma vez aqui com você, mais uma programação pela sua 1460 kHz. A partir de agora está no ar o seu programa Momentos com o Rei. Hoje, nesse dia maravilhoso, 4 de agosto de 2022, é isso mesmo, quero abraçar todos os amarantinos, parabenizar a nossa querida cidade de Amarante por seus 151 anos de história, de amor e dedicação e trabalho para com seu povo. Parabéns à nossa querida Amarante, que hoje completa seus 151 anos de emancipação política. E aqui abraçamos a todos os moradores, todos os nossos queridos amigos amarantinos por essa data maravilhosa e especial, que hoje se comemora o aniversário da nossa querida cidade de Amarante, Piauí. Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. Pois é, Amarante completa 151 anos. Parabéns à nossa querida cidade. Junto com Elva, estamos aqui juntinhos para tocar lindas canções com nosso querido rei Roberto Carlos nessa manhã super especial. E com certeza, com a sua participação, será bem melhor para conduzirmos esta programação de hoje. A nossa equipe Raquel na central de transmissão, engenharia técnica Daniel Gomes, direção geral Plínio Carlos, direção de jornalismo Osiris Sobrinho. E com você, sua amiga Artemisa Duarte, abraçar você da cidade, do interior, nas mais distantes cidades que possa estar sintonizado com a nossa programação pelas rádios NET. Muito obrigado pela companhia, por estar sempre com seu receptor ligado para curtir mais uma programação. Essa programação de segunda a sexta-feira que é feita com muito carinho a você, amigo ouvinte. Um abraço especial a todos, está no ar a partir de agora o seu programa Momentos com o Rei. Abraçar meu querido José Soares, na rua Manuel Aires, já ligado conosco. Minha querida Eunice, na rua Alcides Bezerra, ligado também aqui em nossa programação. Programa Momentos com o Rei está no ar para você, com muito carinho. Você foi a melhor coisa que eu tive, mas o pior também em minha vida. Você foi o amanhecer cheio de luz e de calor,